chegando com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 1 da tarde, conosco Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. E Panvel Farmácias, como vamos, queridos do Pretinho? Deixa eu cumprimentar aqui o cara que veio direto do Rio de Janeiro pra cá, está conosco aqui e já tem até foto dele no Twitter, o Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers dos Pobres. E aí, Mr. Twitter, tá no Twitter. Tudo bem, boa tarde, já estou no Twitter. Tá no Twitter do Pretinho Básico. É o Anthony Kids de Canoas, assim. Sim. Aquela foto de Orkut. Da Vila Ideal. É foto de Orkut da Vila Ideal. Anthony Vila Kids. Vila Ideal Kids. Não. Que não tenha mais dúvida, né? Pra que não haja mais dúvida. Ideal Village. É. Sim, Antônio dos Garotinhos. É isso aí, é isso aí. Tá demais, Pi, tá demais. Obrigado, até a franjinha. Sim. E aí, Potter, beleza? Anthony Garotinho, Anthony Kids. Mas é que Kids não é de criança. É Kids. Mas é só pra dar uma brincada com... Tem que perguntar pro Joel se tá correto, Joel. Isso é correto, Kids. Significa o quê? Criança, porra. Inglês, tudo bem, Marcola? Belezoca, meu. Marcola que tá estreando, inaugurando hoje, na estreia da primavera também, um novo estilo, um novo Pastor. Wear behavior. É um comportamento de moda, um comportamento no se vestir todo diferente. Tá dona, demais. Tá chegando dona. Justin Timberlake pós NSYNC. Eu achei meio pastor evangélico sem gravar. Também. Mas tudo bem. É um misto, bem, né? Tá bonito, Piangas. Tá eu demais. Eu tô mais pra pastor evangélico que pro Justin Timberlake, sem dúvida. Top 7, né? Segunda-feira, um dos 7 melhores dias da semana. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Se não, ou melhor. Se não, ou melhor. Diz aí, Porazinho! Todos meus! É todos teus, né, Porazinho? Tudo certo, tamo junto. Tudo maravilha. Tudo certo, Amaral? Tudo certo. O Amaral hoje já vi bem cedinho no trânsito, já nos encontramos. Café da manhã, né? Trocamos xingamentos no trânsito, porque amigo é assim, né? Quando encontra... E aí, corno! Filha da puta! O carro tá sujo, né? Vai lavar essa carroça! Isso aí. E o querido Pedro Esmanioto está conosco. Oi, fala, Pedrão. Tô aqui. Beleza, Pedrão. Trouxe, entre outros, o Zacarias. A Betânia. O Antônio. O Faustão. O Alcemar. Jô Soares também tem, né? Agora parece. Não, ainda não. Mito Fetter, vai. Como assim, cara? Não, sim, vai, Mito Pianjas, Pianjas. Mr. P. Sim. Lelê. A velha, foda, não sei, porra. Como é o Joel, Lelê. Imita todo mundo. Tá bom, tá bem. Vamos juntos até as 2 da tarde aqui nessa boa vibe do Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2011. Dia das Relações Públicas. Agora uma relação pública. Você que é relações públicas, parabéns pelo seu dia, pela data comemorativa. E hoje também é dia do surdo. Fala mais alto. Você que tá perto de um surdo aí e fala a linguagem dos sinais, envie ao surdo o nosso abraço por meio da linguagem de sinais. Um beijo pra vó surda, posso mandar? Um beijo pra vó surda de novo? Tu tem uma voz surda? Tem uma voz surda, Alcemar? Beijo, ó. O Almir que me apresentou um projeto pra o Pretinho Básico passar pra surdos também. Exatamente. Enquanto a gente vai falando, alguém aqui na rádio, né? Vai fazendo os rádio pra surdo. Não, não dá, né? Aí tem que ser na TV, né? Pra ter imagem. Não, mas fica num cantinho aqui do rádio fazendo. Mas não aparece, né? Mas eu fiquei curioso, eu ia ligar, acabei não ligando. Eu vi alguma coisa esses dias que eu precisei e tava escrito ali. Ah, não, já lembrei. Posso fazer até, de repente, hoje à tarde ou amanhã. Tava no canto, assim, do papel. Atendimento para deficientes auditivos, número tal, tal, tal, tal, tal, tal. Aham. E eu vou experimentar ligar pra ver como é que o funcionamento, né? Não, é que uma coisa é surdo e outra coisa é deficiente auditivo, eu acho. Deve atender o telefone alguém. Você é surdo? Se a pessoa responder, ela não é. Eu fiquei curioso e eu ia ligar, não liguei. Deve ter uma diferença. Alguém deve nos ajudar. Tem uma diferença de grau, né? Acho que vai vir algum papel impresso. É como cego e deficiente visual. Vai vir alguma coisa assim. É por choque. Dá choque. Vão imprimir. Errado, dá um choque no cego. Vai emitir algum recibo. Vai emitir alguma coisa e vai ser enviado. Braille para surdos. Tá bem. Muito bem. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS antes que a gente, né? Sabe como é? A gente tem. esse dom, né? Já tinha começado. A gente tem o dom, é. O Ministério do Turismo suspendeu todos os convênios celebrados com entidades privadas destinados à qualificação de profissionais do setor de turismo para a Copa de 2014. Por quê? Relatórios do Tribunal de Contas mostraram que parte do dinheiro dos convênios estava sendo desviado. Tem buraco. Por ONGs ligadas a fundações pertencentes a parlamentares. Cara, olha isso. Onde tiver uma ação pra Copa de 2014, vai ter desvio de dinheiro. Cara, não é só pra Copa de 2014, mas não. O que impressiona aqui é o seguinte, ó. Dinheiro estava sendo desviado por ONGs, né? Organizações não governamentais ligadas a fundações pertencentes a parlamentares. Coisa, né? É, parece que assim, agora vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa pra desviar o dinheiro. A gente já tá focado no dinheiro do governo, então vamos fazer um troço não governamental e vamos desviar o dinheiro. Esse dinheiro as ONGs que surgiram como uma solução, né? Eu me lembro quando se falava em ONGs, pô, que era legal, uma organização. Sem criticar ONG, tu era um merda. É, não, porque surgiram como solução pra muitos problemas que o governo, as entidades governamentais não chegavam. E aí a ONG se tornou também alvo de corrupção. Mas assim, cara, vamos também bater palma pro trabalho do Ministério Público que tá investigando. É verdade, é verdade. E o Tribunal de Contas da União tá em cima pra ver que tá tendo buraco e aí cancelando as ações. Eu acho isso maneiro. Isso aí. Sabe, maneiro mesmo seria matar uns três, assim. Em praça pública. Três parlamentares, arranca as mãos, assim, e deixa eles. Não, familiares. Mas, cara, não necessariamente matar, mas a punição seria a única solução pra acabar com isso. A gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso no microfone de uma rádio, né? Porque alguém pode. Isso é verdade. Eu tenho passado chinês, cara. Mas é que o parlamentar que desvia dinheiro de saúde, ele tá matando os filhos de alguém. Não, ok, cara, ok, mas é que nós estamos aqui, né, em veículo de comunicação, né? A gente pode estar incitando a violência. Eu me sinto apenas imbecil. Apenas a Bíblia, olho por olho. Eu me sinto imbecil porque no dia que foi eleito lá, não sei aonde foi, na FIFA, que deu assim, Brasil, Copa do Mundo, eu fiquei muito feliz, cara. Sabe, eu me inflei de felicidade, eu fiquei feliz. E aí teve gente que no mesmo exato momento que deu, a pessoa ficou feliz porque ela sabia que ela ia enriquecer com a Copa do Mundo, sabe? Eu sou um bobalhão mesmo, porra. É, eu já tinha te dito. Eu tenho que fazer minhas baladinhas mesmo aí, as festinhas. Novas liminares adiam. Isso aí, cara. Atenção, galera. Novas liminares adiam IPI de carro importado. E nada mais. Mais duas importadoras conseguiram na justiça adiar por 90 dias o pagamento das novas alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Que sorte, bicho. A Justiça Federal concedeu liminares a importadoras no final de semana e o governo tentará derrubar as decisões nesta semana. O governo... Pois não? Não, porque as importadoras novas, esses carros chegaram mais baratos aí, né? Falaram que foi um complô das antigas montadoras junto com o governo pra frear isso aí, né? Mas é uma barbada pra essas novas também. Não, mas assim, vamos falar sério, é uma barbada. O cara produz na China, paga $1 por dia pros caras fazerem os carros. E é só despejar os carros aqui e ganhar muito. É barbada, né, cara? O governo tem uma pemba na mão com essa questão aí, né? Porque se desagradar essa indústria, os caras da gringa, os caras vão tirar as fábricas daqui. É, mas tem uma porcentagem, né? Tem uma porcentagem de quanto o carro tem que ser 65%. O governo tá estimulando que os carros que tenham 65% de peças nacionais É que as novas montadoras, elas querem esse tempo também pra tentar pensar se vão fazer uma fábrica de peças aqui ou não, né? Porque também não dá, né? Os caras não tem nada aqui. Fábrica dos próprios carros aqui, né? Porque uma dessas aqui que o Faustão anuncia aí tá com previsão de botar fábrica ano que vem no Brasil. Design italiano. Não, não é. Aplicativo para celular promete descobrir se seu filho é gay. É o iGay. Por 99 centavos de euro, pouco mais de R$2,50, é possível saber se tudo vai bem e em ordem com o seu filho, entre aspas. Deixa o aplicativozinho no celular e ele analisa. Vamos ver, diz a descrição numa loja virtual aqui. As questões abordam temas que supostamente indicariam a preferência sexual de um rapaz, como o gosto por esportes, os hábitos de beleza e se ele é fã da cantora Madonna. O controverso da Madonna é 79%, né, cara? KG é. O controverso aplicativo também pergunta se a mãe é divorciada, insinuando que a ausência de uma figura paterna pode levar à homossexualidade do filho. Que bobagem. Caso o teste Que loucura. Caso o teste indique heterossexualidade, a mãe recebe uma mensagem de parabéns. Meu Deus! Parabéns, você não tem com que se preocupar com o seu filho, como se fosse uma doença, né? Nada tendencioso o programa, né? O aplicativo, nem um pouquinho. Muito preconceituoso. Muito preconceituoso. Eu sou muito homem e adoro Madonna. É isso aí, né? Adoro Madonna. Mas a gente nota que tu é homem aqui no programa. E também não tive pai. Para questionários que indiquem homossexualidade. Para questionários que indiquem homossexualidade, a mensagem diz: não seja cega, ele é gay. Meu Deus! Imagina, isso aí é melhor. Só pra fazer uma brincadeira. Isso, mas peraí. Isso aí é melhor pra as mulheres, né, que estão saindo com algum rapaz e que tem alguma dúvida. Na hora. Sobre o rapaz. Não pelo filho, né? Porque o rapaz que está se passando mas por. Mas tem mãe que é cega. Porã, tem mãe que é cega. Na hora que tu tá ficando com alguém, tu sabe, tu já ficou com alguém que era homem? Não. Demorou pra responder e não teve convicção. É, porque não tem certeza, né, Porã? Realmente é. Isso aí a gente nunca vai saber, né, Porã? Realmente eu não posso. Não, a gente sabe, sim. Não, realmente eu quero ajudar o Porã. Quero ajudar, pelo amor de Deus, calma. Talvez da adolescência. Deixa eu me ajudar. Por que que eu perguntei? Vou te ajudar. Por que que eu perguntei isso? O heterossexual, ele saca. Ele saca na pessoa que ele se aproximou. É heterossexual, não. Com certeza. Esse programa é de bom, mas eu quero me defender. Mas não precisa defender, tu falou. Não, mas agora eu quero. Agora eu quero que ficou uma coisa no ar aí que eu preciso resolver. O que que ficou no ar, Porã? Você já ficou com outro homem? Não tenha vergonha, Porã. Deixa eu dizer uma coisa. O que você fez no seu passado? Foi eu descuido. Uma coisa séria. Que eu me lembre, não. Melhorou. Tá ótimo. Sabe então, como se chama um verdadeiro homoafetivo nos Estados Unidos? Como? Flamboyant. É a gíria Yankee. Para definir uma pessoa que é muito alegre, muito extrovertida, muito chamativa, muito exótica. Pedrinho, o Mr. Assim. P é meio flamboyant, assim. Ele é flamboyant. Porque é exótico, é chamativo. Obrigado. Meu Deus, não tem como não prestar atenção. Não tem como não. Não tem. Fetter, você é um flamboyant. Não, eu não sou flamboyant, né? Eu não sou exótico nem chamativo. É muito extrovertido. Falou, deu no que deu. Sou absolutamente discreto. A tradução literal seria exuberante. Exuberante. Flamboyant. Uh-huh. Você parece um flamboyant. Flamboyant. Adorei o seu galho. Como é que faz a galo o quê? O galho do flamboyant. Ah, tá. Como é que faz esse gesto? Flamboyant. Como uma flor desabrochando. Flamboyant. Exato, um botão de uma flor. Linda, maravilhosa. Bom, vamos falar do tempo. A semana promete ser de tempo seco e temperaturas em elevação no sul do Brasil. Lá por quarta-feira as temperaturas vão passar dos 30 graus e na sexta-feira o tempo muda e chove. Daí porque não dá pra ser feliz o tempo todo. Olha o sorriso da cara do Alcemar, que ele vai poder tocar a obra 4, 5 dias seguidos. É coisa boa, né? É verdade. E descansar final de semana. É coisa boa. Nossa, quando chove, Alcemar. É, eu gosto quando chove, não. Quantas casas tá fazendo? Tá fazendo alguma coisa? Eu fazia 17. Hã? 17 essa obra aqui do lado do estacionamento. Tu que tá tocando essa obra aí, Alcemar? Eu tô tocando essa obra. Pô, tá ficando bonito aí, Alcemar. Tá bonito, tô tocando essa obra. E o estádio Grêmio lá, Arena. Estádio Grêmio, tá também tocando lá. E o Beira-Rio também. Não, o Beira-Rio parou. Diz que os caras lá da Arena disseram que não querem a Copa do Mundo lá na Arena. Porque o Mário Fernandes disse que não quer jogar. Que absurdo. Impressionante. Tá bem, cara. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de semana. Lembrando que na segunda-feira que vem, neste mesmo horário, estaremos fazendo o Pretinho Básico ao vivo do estúdio panorâmico da Atlântida Florianópolis, no Morro da Cruz. Aliás, não só o Pretinho Básico, como todos os programas da Rede Atlântida serão em conjunto entre Atlântida Floripa e Atlântida Porto Alegre. Nós vamos misturar lá vibe com barracão, vamos misturar, vai ser demais. Mr. P com o trio Pipoca, Porã e KG de manhã cedinho pra todo mundo ouvir. Depois tem a vibe com a Kênia e o barracão com o Rafinha e com o Potter. Com as gurias lá depois vem Discorama, Pretinho Básico. Na tarde tem o barracão da Atlântida com o programa da Atlântida também na tarde. Legal. Vai ser demais. Vai misturar com o Cacau? Demais, velhinho. O único que não vai misturar vai ser o Macrofonia, que segue lá só pra Santa Catarina, Laboratório, que segue só pro Rio Grande do Sul. Apesar disso, seria um prazer fazer um programa contigo, mas a gente se mistura no extra horário depois, Cacau. Vamos pro pátio. Pátio. É verdade. 1h19, obrigado pela audiência. Fala, Marcelo. Eu continuarei dos estúdios da Rede. É verdade. É Rede TV. É verdade. Tu nem sabe mais onde tu tá, é Recorte. Eu tô na Recorte agora? Não saiu é verdade, de lá. É verdade, é verdade. Você tá lá. Errei na Bad. Na Bad News. Agora é Recorte. E Rede TV agora é Recorte. É verdade, é verdade. Você não para em lugar nenhum, ninguém aguenta você, Marcelo. Cala sua boca, Marcelinho. Eu te trago pra todas as emissoras junto comigo. É verdade, é verdade. Você seu desgraçado. O único jornalista que leva o seu cabo menos. É verdade. Segura meu cabo, né? Realmente, ele paga a minha luz. Verdade que eu preciso sempre de alguém aqui. É verdade. Fazendo esse trabalho de background. E só eu sei segurar o seu cabo como ninguém, né, Marcelo? De roupa íntima, centenas participam de corrida nos Estados Unidos. Salt Lake City. Legal, hein? Legal. É verdade. Ah, em Salt Lake City tem muita roupa íntima. Protestaram contra leis e política conservadora do Utah, né? É verdade. Estado do Utah. É o estado que nasceu os mormons, né? Então é é verdade. Tríssima conservadora. Eles protestaram com roupas íntimas, é verdade. Fica a dica, né, mano? Fica a dica para as meninas da Odonto, da URGS, protestarem hoje à tarde. É verdade, é verdade. Só de roupa íntima, vamos né, lá, gente? Meninas. É isso, cara. É verdade. E sobre contra tudo, né? Contra a polícia. É verdade, a corrupção. Contra a RU. O cardápio da RU. Especialmente contra o Pretinho. Vem protestar aqui na frente da rádio logo. Venho de roupas íntimas. Só com cartazes. Só com cartazes cobrindo o corpo. Me levantei aqui que eu tô com diarreia, seu grito. É verdade. Pô, eu também tô, Marcelo. Lá atrás sai um. Não é só você. Tá que nem passarinho. Jantaram juntos esse final tá de semana. Tá que nem fazer, parece o gato da NET. É verdade. Isso aí sou eu fazendo cocô, Fica de gato. Jovem é preso nos Estados Unidos após atirar asa de frango na ex-mulher. É verdade. Quem aqui nunca atirou uma asinha de frango na Ele mulher? Ele foi acusado de violência doméstica. É verdade. Já tirei atirou pescoço. Uma asa de frango numa galinha. É verdade. E câmeras flagraram um urso entrando numa loja de informática nos Estados Unidos. É verdade, queria comprar um iPhone. O que queria comprar, não, Marcelo? Não. Computador, né? É verdade, mas vendia também iPhone. Não, ele queria um Windows 8. É novo, verdade, Windows é o 8. Novo uma Windows. Uma webcam, tava ali no chat, né? Ele queria um rádio relógio que filma. É exatamente, entrou na loja de informática ali, o animal entrou pela porta da frente, andou pelos corredores e usou um computador Macintosh. E olha as imagens, Marcelo. Ele foi atraído pela maçã, acredita? É verdade, é verdade. É, a maçã faz coisas. E olha as imagens, porque o urso é conhecido, esse urso que está comprando o rádio relógio que filma. Bebe muito, esse urso. É verdade, bebe muito. E as imagens foram captadas ontem. Imita o Faustão, imita o Faustão. Foram captadas ontem essas imagens. Tem imagens, é verdade, tem as imagens. Tem as imagens. Tem imagens. É verdade. Era isso, Marcelo. Vai, onde é que tu vai, Marcelo? Cagar! É verdade, tá no churril, pode cagar. É verdade. O Marcelo hoje tá bege. Cagalhão. É verdade. Ô, Marcelo, vamos fazer o seguinte, Marcelo. Tá piscando, Marcelo, vamos fazer o seguinte, nós vamos te ligar. Nós vamos te ligar, ligar pro teu telefone. Fazer o boletim. E tu vai fazendo o boletim ao vivo lá desse momento. É verdade, é verdade. Deixa eu aproveitar que o Marcelo foi junto com o Piangers pra lá que eu descobri uma coisa que cai o mundo. Marcos Piangers tá caminhando em esteira diariamente. Ah, eu já sabia. O homem contra o esporte. Tá comendo granola. Sim, comendo granola e tá fazendo pão com linhaça. Exatamente. Parou de beber. Mas é por isso que ele tá com essa cor, então. Sim, ele tá se transformando. Ele tá meio bege. Ele tá se transformando em alguma comer, coisa que a gente não sabe. Mudar a alimentação, tudo bem, entendeu? Agora, fazer esporte, ele que levanta a bandeira contra mesmo, o esporte. É verdade. Tu tá ficando sozinho nesse programa, Potter. É verdade. Manda aí, Mr. P. É o Mr. P. É claro. Então, o Mr. P não precisa fazer esporte, é um anjo. Não, mas no sentido sozinho. É. Não, o Mr. P tem um GPS agora no carro, ele nunca mais se sente sozinho. É, mas... A mulher fica falando com ele. Ele acha uma beleza. Dobra a direita, ele não. Entrei em crise semana passada, fui botar pra carregar, o acendedor queimou o fusível. Pua! Pelo amor de Deus, 3 dias sem ter que conversar, tia. Olha, que maravilha. Tu imagina quando voltou a funcionar. Não, o Mr. P tá pensando em se mudar pra Campo Bom, porque é mais longe, pra ficar mais tempo conversando com a mulherzinha do... Não é o suficiente. Vamos. Olá, amigos do PB. Em especial, Maurício Amaral. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo, cara. Entro em contato com vocês. E sem querer te interromper aí rapidamente, nós temos aqui um boletim ao vivo do Marcelo. Fala, Marcelo. Pode ser o que? Fala. Onde é que tu tá, Marcelo? Estou aqui no trono. Sim, Marcelo, é a galera do Pretinho aqui, é o Fetter falando, Marcelo. Ah, galera do Pretinho, estou nesse momento me esforçando aqui para dar mais um furo. Vai dar o furo. Tira uma foto pra gente postar o que tu fez depois. Isso, por favor, Marcelo. Qual banheiro tu tá, Marcelo? É por água verde, amigo. Tá? Tá tira, bem. Tira uma foto que tu fez, nós vamos postar. Tira a foto que nós vamos postar no Twitter do Pretinho, tá? Verdade. Tem um ventilador muito barulhento aqui na Record. Isso, tá bem, Marcelo. Obrigado, era só pra saber se tu tava aí. Aviso o Bach que o ventilador é muito barulhento. Não é ventilador, é exaustor, Marcelo. O Marcelinho tá indo aí te limpar. Exatamente. Valeu. É verdade. Obrigado, bom trabalho aí, Marcelo. Lencinho umedecido pra você. Retomando, Mr. P. Amigos do PB, entre em contato com vocês pra que me ajudem a achar a garota da tatuagem. Musa pela qual não paro de pensar desde que a vi ontem à tarde. Ontem à tarde, se ele mandou quinta-feira, ele viu na quarta-feira da semana passada. Tava eu no lançamento da quinta-feira do livro infantil no Jardim Botânico em Porto Alegre, ó, Porã. Pô, um cara legal, hein? O que tem? Jardim Botânico, em Porto Alegre. Ele tava trabalhando lá na quinta-feira, no lançamento da feira do livro infantil. Quando, de repente, veja esta garota distribuindo máscaras do esquilo do Zafari. Opa! Ah, sim, sim. Ah, era promotora. Ela, cabelos castanhos, lisos, compridos até o ombro, um rostinho angelical. Geralmente essas meninas são assim. E olhos claros. Não prestei muita atenção nela porque ela estava concentrada no trabalho. Imagina se tivesse prestado, aliás, porque estava... Não, desculpa, ele disse, eu estava concentrado, desculpa. Mas um detalhe me chamou a atenção. Ela tinha uma tatuagem ao redor do antebraço com a seguinte frase: tudo que você precisa se encontra em pontinhos. E eu não consegui ler a última palavra. Tudo que você precisa se encontra em... É uma garota enigmática. Outra mulher, aquilo ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Não sei o final da frase, infelizmente. Naquela hora tive que ir embora antes que tivesse a chance de falar com ela. Por isso peço que através de toda a audiência do PB me ajudem a saciar esta dúvida. Afinal, onde está tudo o que eu preciso? Se a garota ouvir esse apelo, entre em contato através deste e-mail: garotadatatuagem@gmail.com. Garota da tatuagem. As pessoas estão cada vez mais obcecadas nesse mundo. Esse mundo moderno é uma loucura, porque ele passou o fim de semana inteiro pensando nisso. Ele criou uma caixa de e-mail. Ele criou um... Que loucura, rapaz. Que diferente do tempo em que tu talvez tivesse 15 anos, hoje é possível transformar essa curiosidade numa resposta real. Eu passei a vida inteira pegando jardim IP ali pra ir no colégio. Com uma dúvida na tua cabeça. E aí tinha sempre as irmãzinhas que entravam na parada que eu sabia da essa de Queiroz. Vai entrar as irmãzinhas. E tu soube quem elas são? Eu não cheguei nas irmãzinhas. Hoje já é mais possível. Aí eu mandaria um e-mail pro programa de gás. As irmãzinhas do Jardim IP. Realmente. É só isso. Hoje o Porã chegaria, eu acho. Mas hoje é outra coisa, ele é maduro. Não, hoje não, né, cara? Eu sou casado. Hoje é hoje em dia. Hoje em dia eu sou garota da tatuagem. O que será? Eu fiquei curioso também, cara. Tudo que você precisa se encontra em... Outra mulher. Pois é. O que será, cara, hein? Em Megan Fox. Pode ser uma letra de música isso aí. É no braço. Não é letra de música do NX0. É no braço que ela tatuou. Não. Ou da Fresa. Tudo que você precisa se encontra em mim. A gente vai descobrir. Vamos ver aí, Potterzinho. Selecionei umas frases que o Porã falou no programa. Aquelas que entram pra história. Quem selecionou foi a Jéssica Moraes. Pô, deixa eu dizer que mandar um alô pra Edenilson Peixoto, que faz o Frases Underline Porã no Twitter. Mandar um abraço pra eles, que tá crescendo bastante lá, a rapaziada que segue. Manda na tua vez de falar, Porã. Obrigado. Vai, Potter. Desculpa, chefe. O que tu fez? A amizade é como as mamas. As pequenas, as grandes e as falsas. Mais ou menos isso. Mulher não gosta de filme pornô porque no final não tem casamento. É verdade. Isso aí eu não falei. Foi o Potter. Nossa, hoje você tá uma gata, gorda, peluda e com bigode. Homens sóbrios falam de futebol, videogames e mulher. Homens bêbados falam de ética, filosofia e religião. Muito bom. Não falei também isso. Pior do que chover depois de lavar o carro é ter que fazer cocô depois do banho. Essa eu falei. Minha mulher falou comigo hoje de manhã. Não lembro bem, mas era algo sobre eu ignorar ela. Piangers, cara, óbvio. Tem músculo, você pega a mulher. Se você tem coração, você conquista a mulher. Isso foi tu, Potter. Mas se você não tem músculo nem coração, um carro já resolve. Foi o jeito. Eu recebi de pessoas na rua, né, se solidarizando comigo, porque eu falei aqui uma frase semana passada no programa. Talvez poucos de vocês tenham prestado atenção, que é a seguinte, né? O cara que não bebe, não compra DVD pirata e não trai a mulher, não tem com quem conversar. A não ser o GPS. A não ser... Tem andado tão calado. Eu tô procurando uma lógica nessa frase, assim. Porque o Porã, provavelmente, faz, o Porã só anda amigos. Com pessoas que traem as mulheres, não. baixam filmes ou... Ou bebem. Aí ele não tem com quem conversar. Eu tô no grupo que bebe. Ainda, pois é, né? Vocês todos estão no grupo que bebem. O Potter baixa filme e o Maurício trai a mulher. Foi escolhido pra trair a mulher. Porque tu não baixa o traidor. Porque tu não baixa o filme, né? Vamos ver aí, Joel. Good afternoon! Não é afternoon, é afternoon. Afternoon. Ah, de inglês ele entende. Inglês inteiro, pô. Me chamo Fábio Cunha, sou ouvinte de você, sempre estive de Iowa, Estados Unidos. Iowa. Alícia de Barracão, primeira edição até o Pretinho das 18. E só pego alguma coisa quando tem reunião durante o dia. Ah, bom. Só. E segue em inglês, frase estilo... Deixa aí! Para ser lida pelo João Santana. Que ótimo! Hi, I am the Texas Assassin. Que? And I travel 2,000 miles just to kill you. Just to... Do what? 2,000 miles. Hi, I am the Tucson Marathon Champion. Oh, como é que é? Tucson Marathon Champion. Ah, campeão de maratona do Tucson. And I travel all the way here just to complete. To what? Tucson Marathon Champion. Manda um... Tranquilo. Pro meu irmão Rodrigo e... É verdade, amigo. Outro irmão, meu outro brother Felipe. Amos de Floripa. Abraço a todos. E o Carlos Alberto. Carlos Alberto! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Ai, vendo massageador... Sculptor Body. Opa! O nome é bom. Sculptor Body, R$350, novo na caixa. O preço de mercado é R$480. Ele é usado para quem quiser perder aquelas gordurinhas localizadas e celulite. Eu tenho Sculptor Body. O que, que tu usa pra quê? Dá o Mickey. Vem só com uma faca e um martelo pra esculpir o seu corpo. Ah, legal. O Sculptor Body pode ser usado diretamente nas coxas, braços, bumbum, barriga e onde você precisar. E com seus discos exclusivos é possível ter o tipo de massagem ideal para cada região do corpo. Disco Sculptor Body. Mandou aqui então o Vandré. Underline ZB. Pô, grande Vandré ZB. De Zeladora Balneária. Vandré underline ZB arroba hotmail.com. Vandré ZB Zelador. Que é, pause? Grande Vandré ZB Zelador, né, Magnata? É nós. Tamo junto aí, Magnata. Mais uma aqui, meu nome é Direl. Não vai me dizer que o Vandré e o Direl mandaram os produtinhos aí. E é com muito pesar que tô vendendo minha BMW. Ah, eu sabia que o Direl. Quem aqui, amigo, nunca sonhou em ter uma BMW? Pergunta o Direl. É verdade, uma BMW? É, eu tive e por motivos financeiros estou tentando vendê-la. Porque a BMW estraga o espelhinho é R$50 mil. Pois é. O alternador. É, o modelo é o 323i. A M31 na cor prata. Ah, não pega FM. Não, cara, é um modelo. Alguém conhece esse modelo aí? Eu conheço. É o mais esportivo da categoria. É o A3? Não, é o AM31. É A3, A3 é Audi. A3 é Audi, burro. É X5? Isso. X5 é BM também, mas não é. O modelo é é uma 323i AM31. Nunca vi um carro com tanta sigla. Bota no Google aí. Motorola, cara. Motorola AI325. Parece um celular, pô, isso aí, pô. Bota no Google pra gente ver aí, cara. Parar tudo. Por favor, tu não tá fazendo nada, mano. É conversível, pelo menos. O modelo. Deixa eu falar, cara. O cara quer vender a parada aqui. 323i AM31 é o modelo na cor prata, fabricado no ano 2000. Sendo que sou o segundo dono e esta máquina só rodou 55 mil quilômetros. Está em Criciúma, em perfeito estado e completa. É uma BM? R$15 mil. É uma BM, A BM tá redondinha já. É completa, é uma BM completa. Não tem que dizer que tem airbag, direção hidráulica. Nada demais. O cara tá pedindo 44 mil com possibilidade de negociar. Vendo BMW prata arroba hotmail.com. Que ano que é? 2000. Quanto que ele tá querendo? Tá querendo 44 mil. No site que eu vi aqui tem uma por 70 mil. No mesmo ano? 2001. Não, 70 mil não, tá muito fora do preço. Tá fora do preço. Porque sites, normalmente os sites, vale 40, hoje em dia eles cobram mais. Eles cobram mais. Na internet tá mais caro, porque tem que enviar pro Sedex. Qual é o e-mail aí, cara? vendobmwprata@hotmail.com. Sabe qual é, como é que termina a tatuagem da menina? O que você precisa se encontra em você. Música Quebra as Correntes, da Fresno. Eu falei que era Fresno. Ah, que loucura, hein? Não, tu não falou. Falei, falou que era uma depois música. Depois que ele foi no X0, eu falei eu Fresno. Eu falei NX0, mas é Fresno. Tá bem. Beleza. Pô, show de bola. Que você precisa se encontrar em você. Não chora. Demais. Adoro essa música. E aí, meu querido Almir, como é que tu tá, Almir? Tá bonito hoje, tá corado, tá bacana. Tá amarelado, tá de bermuda. Show de bola primavera, né, Almir? Almir que tem Office Revolution, motherfucking tits. Traz até você. Almir que tem Office Revolution, motherfucking tits. Sabe que a coisa que nós gastamos mais dinheiro é com o CNPJ, né? Não é CNPJ. É, registrar o nome. CNPJ é uma loucura. Nome fantasia. A gente, que nós registramos de nome fantasia, já gastamos mais de 1 milhão e tu, hein, alemão? Mas é a história pra nós rir depois. É, né? Daqui a 20 anos, tá os dois bem pobres rindo. Isso, e rindo. Ó, nós gastamos nosso. Tudo nossa que nós gastamos lá eu em registro de marca. Eu tu e o Caliga dando risada. Caliga. Batendo um futebolzinho. Show de bola. Tô lá na Body One, hein? Tô na Body One contigo. Malhando lá contigo. Não, não, vai esse tu na Body One que eu vou na Companhia Atlética, tá? Só no glúteozinho. Isso. Faz piada interna aí, homem. Vai, desgraçado. Tá certo, tá certo. Depois fica mandando mensagem. Obrigado, pô. É, é. Uma solução pra você que perde os post-its. Perde o quê? Post-its. O quê? O post-its. O que que é o post-its? É aquele papelzinho amarelo. Ah, post-its. O post-its. Que é de grudar. Exatamente. A pessoa que tem o post-its, muitas vezes, escreve, cola, e aí descola aquilo lá. Ah, cai. Cai. Acaba se esquecendo de coisa importante. Reunião com o chefe, hora marcada com a amante no motel. Então você que tem esse problema de post-its que normalmente cai... Nós viemos para solucionar o seu problema. O Mickey tem Office Revolution Motherfucking Tits. Traz até você o quê? O post-its com prego, gente. Prego. Vem o martelo. Muito e aí, bom. Vê, e aí dá pra usar no computador? É bem prático, bem legal. No computador, na madeira aqui do estúdio, na tua própria televisão. Isso, bota uma tela ali, bota uma tela ali. Na geladeira, aquele jogo, a hora, domingo às 8, tem aquele desenho isso, lá animado com o Juarez. Tá se cagando também. Aí tu martela na televisão, fica ali tudo marcadinho. Muito bom, amigo. O que os americanos chamam de cédulas. Hã? Cédula. Schedule. E aí agora, tu vai ter todos os teus schedule. Todos os teus schedule ali. Tá bom. Preparadinho. O amigo agora tá numa onda do que os americanos falam. Isso. Tá vendo muito programinha. Tá bem. 23 para as duas, é show do intervalo. Almircatimania.com.br. Voltamos em seguida com o Pretinho. Que é? Sabe como que os americanos, eles chamam pessoas de igual porã? Hã? MILF. MILF. Uma vez! Meu! Sai fora, Almir! Vamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida do sul do Brasil. 18 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Boa. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Boa. Panvel Farmácias. Ei. E aí, doutor Alceu? Oh. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o piquerense. Você ganhou, doutor Peter. Na Vila Belmiro. O Inter ganhou, doutor Peter. No Beira-Rio. O Grêmio ganhou, doutor Peter. Ganhou lá, é. Na ressacada. E o Avaí perdeu. É, o Avaí perdeu. Na ressacada. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. O Mário Fernandes não apareceu pra embarcar no voo às 5:30 da manhã, doutor Peter. O pior não é isso. Perdeu a hora, não acordou, guri. O pior é que ele tá dizendo que não tá afim de jogar na seleção brasileira. O empresário é um erro atrás do outro, né? Que o Mário quer ficar focado no Grêmio. Ridículo, Mário Fernandes. Pobre Grêmio. Pobre Grêmio. Só o Grêmio perde com isso aí. O Mário, óbvio, né? Não, o Mário e o Grêmio junto, né? Baita jogador, guri. Baita jogador de bola. A seleção não perde muito. te dizer. Até porque ele tava no banco, né? Mas aí o problema é que ele arruma um problema pra ele mesmo, né? É o segundo jogador que eu vejo fazer isso na seleção brasileira, na minha vida, que acompanha o futebol, e os dois do Grêmio. Um foi o Arilson, numa seleção pré-olímpica, do Zagallo, que a abandonou gente só lá na. Espera que ele não tenha os mesmos problemas. E tem um outro que largou e também foi do Grêmio, que é o Renato. Em solidariedade ao Leandro. Ah, mas então, aí foi outra situação. De vez em quando tem uma sacanagem. Eu lembro que teve uma Copa América em 97 que o Zagallo tirou o Paulo Nunes do Grêmio num momento decisivo de uma competição pra ficar sentadinho olhando a Copa América do banco, do Ronaldo e do Romário, até eu acho que era. Acho que era. O Ronaldo tinha certeza que sim, não lembro qual era o atacante, acho que era o Bebeto. Paulo Nunes fez. Ficou tranquilinho lá, sentadinho, né? O Rogério Ceni é outro caso que falou que não quer jogar pela seleção brasileira. O Taffarel é outro que jogou pela seleção e depois disse: não, não quero mais. Agora, pro Mário Fernandes, um guri novo, é suicídio, cara. Não, é ruim pro Grêmio também, aí a Europa toda vendo isso aí, querendo contratar o cara que some e não sei o que. Não, e o pior de tudo é que ele veio num momento de futebol, assim, grandioso, né? Tá apresentando um baita futebol. E aí ele arranja um problema pra ele mesmo, cara. Vai desestabilizar emocionalmente o Mário Fernandes, cara. Ele gosta de sair na noite, tá? Não sei se ele bebe ou não bebe, não sei se ele faz bobagem ou não faz, mas ele gosta de sair na noite. É um cara que tá na noite. A gente vê ele na noite de vez em quando. Quando o Porã sai, ele vê o eu não o Mário saio, Fernandes. Cara. Mas sair é uma coisa, aí tu dizer que não quer jogar na seleção, aí é suicídio, é muito pior. Guri, ele deve ter as razões dele, deixa quieto. Que razões? Deixa quieto, deve ter, né? Ninguém diz nada sem razão, sem motivo, né? Espero que ele continue jogando a bola. Ele fugiu do Grêmio sem razão, aparente. Cada um tem seus problemas e a gente não sabe quais são os dele. Doutor Pétero, o Criciúma perdeu na B, doutor Pétero. Nasceu Joinville e ganhou do Ipatinga. Bom. E nadeu Juventude e perdeu do Mirassol. Juventude tem que fazer... Três gols. Eu me lembro há uns 3 anos aqui o Potter desejando que o Juventude caísse pra Série D e ficasse cara, na Série D. Cara, 3 anos nem existia a Série D. Eu desejei pra Série C. Há 4 anos... O Potter reclamando da touca, que era o Juventude. É que o Juventude já me fez muito mal, mas eu não desejo nenhum mal de nenhum clube, tirando o Grêmio. O Grêmio eu quero que acabasse o Grêmio e virasse um clube de piscinas. Só isso. Não, vai no Grêmio, toma um banho de piscina. Que não tem isso, mais clube, não tem mais futebol, né? Assim. Isso é. Olha a quantidade de gente desempregada e gente, teus amigos. Não, ia continuar as piscinas. O cara que trabalha no futebol ia ficar ali cuidando das carteirinhas. O médico ia fazer o exame das frieiras. O Inter ia diminuir, exatamente. O Inter ia diminuir, assim como o Figueirense diminui com esse vexame do Avaí, cara. O Douglas ia ser o cara que controla a piscina ali. Não beija na água. Sai do mar. O Douglas ia ser o Celso Rotti, ia ser o zelador, né? O diretor, o Economato com o Hockenbach. Hockenbach tá no bar. E o Mário Fernandes, o cara que cuida do motor da piscina. De vez em quando sempre ele desaparece. Tá bem, queridos. Obrigado, doutor Alceu. De agora de tarde tem a Chapecoense, doutor Pedro. Que horas, doutor Alceu? Às 4 contra o Brasiliense. Aqui, ó, já programa aí na semana que nós vamos estar na não seguinte. Figueira e Avaí não vão jogar nenhum dos dois vão em casa? Vai, um dos dois tem que jogar. A gente quer ir. Não vão jogar os dois fora quarta-feira. Próximo domingo, acho que a gente tem algum jogo em. Não, mas quarta-feira que vem, um deles tem que estar em casa. Acho que não tem rodada. Mas ah, é, tanto é rodada. Que o Grêmio e Santos jogam uma atrasada. Dia 2 de outubro só. 1º de outubro. Ferrou. Só final legal. De semana. Então faça um treino pra nós, pelo menos. Sábado a gente vai estar em Chapecó, tem balada do Pretinho em Chapecó. Sábado agora, balada do Pretinho em Chapecó. Promete, e também no sábado agora tem show de 10 anos da Atlântida Criciúma. No Bali High de Sara. Grandes festas sábado. Em Chapecó, que beleza! A balada do Pretinho e outros 10 anos Atlântida Criciúma. Ô, Mr. P. Helenise Nascimento manda dizer pra ti aqui, ó. É, avisa ao Mr. P que pra ligar a um número destinado a deficiente auditivo tem que ser de um aparelho especial onde não existem mensagens faladas, mas sim escritas. Qualquer dúvida, me liga, disse aqui a Helenise Nascimento. Fora de série, espetacular. Ela é surda? Eu não sei se ela é surda, mas ela é absolutamente gentil Helenise. Em nos mandar esse esclarecimento aqui, para que a gente não fique aqui. Obrigado! Não deve ser. E agora uma para ti, Piangers. Olá, meninos, meu nome é Janice, sou bibliotecária. Profissão citada no programa das 13 de não lembro o dia. Não vim defender a classe, até porque não acho que a intenção do Piangers tenha sido denegrir alguma profissão. Vim dizer que, na real, qualquer profissão vai ser chata se você não gostar do que faz. Pra mim, a felicidade. Massagista, não. pra mim a felicidade em fornecer a alguém a informação ou material, seja ele livro, revista ou o que for, e ver o reconhecimento de alguém que às vezes tem ali algo vital para aquele momento da sua vida. E não tô falando só em doutores, mestres ou graduandos, tô falando também em crianças e adultos que não leem, muitas vezes porque o seu livro ainda não o encontrou. Sempre cito como exemplo minha mãe, que aos 50 anos não tinha esse hábito, o hábito da leitura, até que um dia encontrou o livro que mudou a sua vida e eu estava lá. Trabalha em biblioteca escolar e ver um público que geralmente não está muito afim de ler, ver isso como um prazer me faz feliz. Sempre que esses mesmos alunos enchem a biblioteca na hora do recreio para conversar, rir, tocar violão ou até mesmo ler, quando poderiam estar no pátio tomando sol, correndo, flertando, enfim, fazendo o que adolescentes fazem, neste momento eu sei por que escolhi esta profissão. E já ia esquecendo, não sou velha, não sou feia, não uso óculos e não tenho verruga. Ah. Segue foto para provar. E aí, Maurício? 0 a 10. Meio judiada. Que isso, Amaral? Ela tá meio judiada. 0 a 10, Amaral. Vai na nota. Não detona, não detona. Olha, meu. 6,5. Cinquinho. Bom, aí ela coloca aqui. Passou por média. O Maurício, acho que gostou e tá querendo queimar pra nos tirar fora. Ela coloca, olha só, com todo respeito à nossa querida ouvinte Janice, ela coloca ainda para quem costuma dar nota e estereotipar, rotular, ela coloca a seguinte frase: os estereótipos só servem aos tolos que não têm poder de argumentação, muitas vezes porque não leram. Muito bom. Essa frase é Scarlett Johansson, nunca vai falar. Muito bom. Beijo, amados. Janice de Lima Pelicioli, bibliotecária, arquivista e que mora, acredito legal, eu, hein? Em Porto Alegre. Um beijo, obrigado então pela qualidade da audiência que nós temos. Deixa eu mandar um beijo pra minha irmã, a Kika, né? A irmã mais nova, 10 anos mais nova que eu, que é, tá se formando em biblioteconomia na URGS. Olha que bonito. Por isso que é Fabico, né? Faculdade de biblioteconomia e comunicação. Então, um beijo pra Kika, que é uma querida e que tem essa ideia também que a Janice falou aí de trabalhar com livro, pertinho de livro, seja onde for, é muito bonito, né, cara? O livro muda... É trabalhar com educação, né? E é um troço que tá em alta, né, cara? Livro é um troço que tá em alta. Não, então, tá em alta mesmo, sério, vai tá. Vai tá sempre em alta. Cada vez mais cresce a obrigatoriedade de... Vão ser uns iPadzinhos, assim, o cara. Mas pega iPad. Elas aprendem isso na faculdade, né? Tá tudo dentro disso aí, sabe? Organizar foto, fotografia... sites de internet, muito bem legal. Vamos organizar umas fotografias sexta-noite, Maurício. O livro que mudou a minha vida foi a minha mulher. Ela é o meu livro. O meu foi o Kama Sutra. Tu lê a tua mulher, Mr. P. Que beleza. Olha, começou lendo momento. A mão, né? Começou lendo a mão. Que momento. Mas é uma enciclopédia que não acabou ainda, tua mulher. Bateu umas ainda bem, ali, ainda né? Bem. E também, óbvio, né? E essas eu nunca vou saber. Mas o livro que não tem páginas arrancadas é porque não foi bem... Parabéns. Sabe que o livro da minha vida tem várias páginas arrancadas, né, Magnata? Arranquei e já era, nem lembro mais. Tu não tirou do livro tudo que o livro pode te dar. Olha aqui, falando em organizar fotografias, cara, mandar um grande beijo pra galera do fã-clube do Pretinho Básico no Facebook. Boa! Porque ontem eu tava olhando umas fotos que elas pegaram tudo quanto é foto que tem da gente por aí espalhado. Muito cara, bom. E tem coisas sensacionais lá. Eu fiquei emocionado vendo porque nós já temos uma história bonita, né? E bem legal, tem que mandar um beijo pra elas. Mandar um beijão também pra Aline de Charqueadas, que mandou um e-mail bem comovente hoje pela manhã. Pro Louco da Cavalhada, que tava de aniversário, pro Bruno do Zafari da Cavalhada. Que beleza. Ô, Porazinho, deixa eu falar rapidamente uma coisa sobre Facebook, sobre redes sociais. Tudo que tu fala sobre alguém... ou denegrindo ou distorcendo a imagem ou promovendo a calúnia, enfim. Tudo isso que tu faz na internet tu pode pagar pelo que tu disse na justiça. Pode ser processado. Pode ser processado. Pode ser processado e responder por isso. E né? Responder e por isso. Pagar uma multa. E pagar uma multa ou ir preso. Ter uma sentença, que né? Exatamente. Dependendo da sentença, vai. É isso aí. Então. Exatamente. Abre teu olho, né, Magnata? Fica a dica. Vamos contar uma piadinha velha? Piada velha do Porão! Azendo, você vai ficar linda com o anel doendo. Ei, que beleza, o Antônio de Pantano Grande manda pede um pau, ficar tranquilo. E pro Leandro do Lava Cara e pro Paulo Ricardo, vendedor. Aí Ricardo. Ele manda aqui duas piadinhas. O bêbado, ô guarda, pode me dizer onde é que é o outro lado da rua? O guarda, é daquele lado lá, meu senhor. Ué, mas eu tava lá e me disseram que era aqui. Mais um, mais um, mais um. A vida de casado. Ah, vida de casado. A vida de casado é muito frustrante. No primeiro ano de casado, o homem fala e a mulher ouve. No segundo ano, a mulher fala e o homem ouve. No terceiro, ambos falam e os vizinhos ouvem. Velha! É isso aí, minha velha. E aí, Mr. P? Papagaio. Eu papagaio! Gosto de papagaio. Papagaio é demais, cara. Eu, olha, acho assim, ó, fantásticas piadas de papagaio. Eu quero contar uma. O cara precisa sair pra trabalhar. E aí a filha dele vai ficar em casa sozinha com o namoradinho. Ai. E aí ele, temendo já pela situação toda, conversa com o papagaio de cantinho. Papagaio esperto e tal. E ele olha e diz pro louro: fica de olho, louro. Controla tudo. Mas o pai sai, né? Já saiu fora. E o namorado já tasca ali um beijo na menina. Aí o papagaio diz: tá vendo tudo? Tô vendo tudo. Opa! E ela diz pro cara, né? E se a gente jogar um pôquer, que tal? Quem perder tem que tirar uma peça de roupa. Aí deram as cartas e a moça perdeu, teve que tirar a blusa. E o papagaio lá de cima: tá vendo tudo, tá vendo tudo. Outra rodada, a menina perde de novo, tira a saia. E o louro fala: tá vendo tudo, tá vendo tudo. Aí nessa hora o namorado olha: ah, quer saber de uma coisa? Olha aqui, ó, vou propor o seguinte: agora quem perder... E aí sussurra bem baixinho no ouvido dela. Opa! Aí o papagaio curioso lá de cima olha: Peraí, dá a carta pra três que agora eu também quero jogar. Zeca Gonçalves, Fetter, manda pra gente. Pois não, Zeca. Curiosidades gerais: a mente humana consegue manter relações sociais com no máximo 150 pessoas. Putz. Virtuais? Não. Reais? Não. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Sociais. Tem toque. Tem a vida real. Sim. Falacrofobia. Pode não ter. Falacrofobia é o medo de se tornar careca. Olha só, então eu tenho isso aí. Falacrofobia. Hitler recebia em média 1000 cartas por mês de fãs. Imagina se trabalhasse na Globo. Na novela das oito. A cabeça de uma pessoa pesa em média 5 quilos. Não é minha. A minha já está beirando os 40 quilos. Tu tem um discípulo na Globo que é o Chico Pinheiro, né? Que hoje tava assumindo o Bom Dia Brasil. Chico Pinheiro vai ser o apresentador a partir de agora. E é teu discípulo, é uma cabeça. Todo grande apresentador tem uma grande cabeça. Pedro Esmanioto poderia apresentar na TV. Tem uma cabeça enorme. Não só a cabeça, né? Os incas, eu não sei. Os incas acreditavam que se a pessoa fosse surda, dava sorte. Hã? A aliança é colocada no quarto dedo da mão esquerda, pois ele tem uma veia diretamente ligada ao coração. Como todos os outros membros do corpo. Todos os outros dedos devem ter uma veia ligada ao coração. Tem um diretamente, membro... Diretamente, ou tem uma ligação direta em algum lugar. Não, tem 230 veias no coração. Tem um membro que às vezes não é linkado ao coração. Contar em voz alta até 1 milhão. Um, dois, três, 12 dias tu levaria pra isso aí. É um tempo bem investido, né? 137.712. O único animal que não é mencionado na Bíblia é o gato. Não tem gato na Bíblia. Ah, aparece gato na Bíblia? Não tem. Não tem gato na Bíblia. Não, cachorro, tem sucuri. Tem cachorro. Será que no Alcorão tem pulga? Viado tem. Ornitorrinco. A minha irmã me contou uma história ontem, tenebrosa, que ela viu nesses canais de animais. Né? A mulher, a mulher que dança com a cobra, sabe assim? Sim, uh-huh, sim. Ela, sim, claro. Ela dormia com a cobra também. Dormia com a cobra. E a cobra, quando ia dormir, se esticava ao lado dela. Completamente esticada. Não, a história é a seguinte: eu li essa história. A mulher tinha uma cobra de estimação e alimentava a cobra normalmente. A cobra comeu normalmente. Daqui a pouco parou de comer a cobra. Parou de comer um dia, parou de comer dois dias, e ela dormia e a cobra se esticando do lado dela. E ela dormindo e dava de comer, a cobra não comia. No terceiro dia, ela chamou o veterinário disse: que bom que tu me chamou, a cobra tava se preparando pra te comer. Pra ver se cabe dentro dela. Tu tá bem? Caramba. Caraca, velho! Ficou me dando ruim agora. Demais. Olha a inteligência do bicho, cara. O bicho se esticava pra ver se a mulher cabia dentro dele. É. Será que é por isso que a gente deita com uma mulher? A única vez que eu me estiquei ao lado de uma pessoa foi quando dormi no mesmo quarto que o Porã. É verdade. Tá bem, tá ótimo. Ele coube dentro de ti? Pra ver se eu cabia. Acabou aí, Pia. Beijo pra Zeca Gonçalves. Deixa eu mandar um abracinho rapidinho. Manda abracinho aqui, favor, aí, Amaral. É o Daltry William, especialmente pra ti, Potter. Eles são do Farrapos Rugby, lá de Bento. Aê, galera. Eles te adoram. Até que enfim, um nome cuiudo pro time do Rugby. Ficou com medo! Não, só um pouquinho! Não, só um pouquinho. Pumpkins não sei o quê, né? O que mais tinha? Falcons não sei o quê. Red Lions não sei o quê. Cara, o teu apelido é Potter. Não, foi eu que botei, tu acha que eu escolhi? Um dia eu cheguei e parei. Não sei, cara. Vou escolher um apelido, quem sabe Potter. As pessoas se conhecem como Potter. Mas pegou, Potter, né? Mas pegou. Cara, como me conhece por... O garoto da varinha. Como me conhece por repolho, por tafarel, por baiano, por sei lá. Repolho, mas cara. Lucianão. Por repolho tem explicação. Qualquer coisa. Conhece por repolho, cara, repolho. Também, cara. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho aqui, mandar um abraço pra rapaziada da HDI e dizer que na hora de renovar o seu seguro ou cotar o seu seguro, você tem que pedir pro seu corretor fazer uma cotação. Nossa, com a HDI. Desde que a gente tá falando da HDI aqui no Pretinho, tem uma galera economizando uma grana, até R$500 por mês, aliás, até R$500 na contratação do seu seguro, coisa de 20% do valor do seguro. Então você não precisa pagar mais caro, contate o seu corretor e peça uma cotação com a HDI Seguros, que é de bate pronto e não tem aquelas coberturas adicionais que você nem vai usar, mas vai acabar pagando. Consulte seu corretor. Era isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico, 14h desta segunda-feira. E pro programa das 18, já quero deixar pendurado aqui, porque isso aqui tá passando por mim já há algumas semanas, eu nunca falo, é como lidar com a falta de paciência. Eu não tenho paciência para isso. As pessoas não sabem mais o que é paciência. Vamos falar de paciência logo mais às 18 horas. Termina esse programa logo, cara. Tá na hora, são 14h. Pelo amor de Deus, rapidamente. Toda hora vendo o Twitter perguntar qual é o e-mail do Pretinho do classificado. Para, cara, vai descobrir, meu. pretinhobásico@atlantida.com.br e classificados@atlantida.com.br. Muito bem, obrigado, Panvel Farmácias. Lojas Colombo, as melhores ofertas Vivo na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Voltaremos às 18. Acabou ainda, cara. Acabou.